Em Predador, a maioria dos recursos que estavam disponíveis em Arkham City Origins retornou. Em novos recursos, agora existem grades altas que conectam as partes altas até as grades de chão. Outro recurso é que em alguns cenários existem itens que, se usados, causam nocaute instantâneo, mas que só podem ser usados uma única vez e fazem barulho. Um recurso novo que é incrível é o golpe de multi-intimidação. Quando vários inimigos estão próximos, é possível realizar uma sequência de nocautes instantâneos, sem tomar dano. Nesse momento, o jogo fica em slow motion e o jogador é capaz de escolher quais capangas serão eliminados. Isso pode ser usado inicialmente uma vez, mas basta eliminar um capanga qualquer de forma silenciosa para encher o uso novamente. O triste dessa novidade é que ela remove os nocautes duplos que existiam nos jogos anteriores, mas permite um número maior de inimigos sejam eliminados de um jeito muito único. Uma mudança em relação aos jogos anteriores é que os golpes de grade e pendurado na borda agora são silenciosos, porém demorados. Mas assim como um golpe silencioso padrão, podem ser sucedidos por um nocaute instantâneo que é barulhento, mas que age de forma rápida. Em adição a novos tipos de nocautes, se o jogador estiver caminhando em uma passarela acima de um inimigo, ele pode dar um nocaute silencioso. E se o jogador estiver em um andar mais alto, ainda é possível fazer uma descida rápida e realizar um nocaute silencioso. Em inimigos, ainda existem os normais, apenas equipados com armas. Mas um comportamento novo deles é que agora eles são capazes de ver Batman se movimentando embaixo das grades de chão. Quando a situação aperta, em alguns cenários eles irão colocar armas guiadas que disparam sozinhas se Batman aparecer no raio de alcance delas. Os capangas com visores térmicos foram removidos, e agora qualquer capanga pode arremessar em um ponto alto um detector de presença. Os inimigos com mochilas anuladoras retornaram, e ainda continuam do mesmo jeito, sem remoções ou alterações. Os médicos também aparecem em momentos de predador, e desempenham um papel idêntico, mas aplicado em momentos silenciosos. São capazes de ver outros capangas caídos até 3 vezes, e durante as reanimações sempre estarão rodeados de outros capangas para garantirem a reanimação. Então nunca é trivial lidar com eles. Existem também os controladores de drones, que ficam parados em um local específico e usam um drone que faz um trajeto único procurando o jogador. Quando restam poucos capangas, eles irão abandonar os drones em troca de uma arma comum, e se forem derrubados, o drone cai também. Outro inimigo novo é o com camuflagem óptica, que não é detectado pelo visor de detetive. Então, com frequência, ele pode pegar o jogador de surpresa se não estiver ciente da posição dele. Alguns estão equipados com um aparelho de rastreamento, que quando o jogador ativa o modo detetive, depois de um tempo irá alertar os capangas da localização exata do cruzado encapuzado. Eventualmente, alguns cenários possuem um capanga brutamonte, que carrega uma metralhadora giratória que não pode ser eliminada de forma silenciosa com um nocaute simples, mas ainda suscetível a uma surra e a alguns objetos do cenário.